Uno 093, táxi autorizado até através do portão 62 inicialmente. Gente, o passarelo livre e o INS, por gentileza, só repita a altitude. 2.000 pés. 2.000 pés, obrigado. 1 minuto para o cópia. Beleza, obrigado. 10-1-0-1-9. 4.020 não é igual ao 64. Azul 4201, não pode voar direto para o Batman? Azul 4201 na guarde. 6.225. Xené 6.225, ordem aqui de solo, Bang da Gol passando agora a cauda, após o mesmo livrar, inicia a porta táxi. Falta Bang da Gol, autorizado para receber aqui a ferramenta, Xené 6.225. 1.093, tem condições de taxiar até o ponto de espera sem interferência com... Ou é a coisa da Bianca à frente? Afirma, tem condições. Autorizado então, Gol no 093 até o ponto de espera da pista no 0 via Índia. No ponto de espera chama a torre, 108.95. Sim, via Índia, ponto de espera chama a torre, 108.95, Gol no 093. Bye bye. Dia, Azul, Alfa, Yankee, Sierra. Azul, Alfa, Yankee, Sierra, prossiga. Solicito a autorização de reboque do pad 3 para o pad principal, posição 01. Delta Zero 83, with a contact on the pattern, climb and maintain flight level 400, dial departure. Copy, dial departure, climb and maintain level 400, Europa 083. Solicitando alinhar e decolar. Pista 10, Antônio 40 graus com 7 nós. Solicitando alinhar e decolar da 10, voo 1093. Medusa, um táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Índia. No ponto de espera chama a torre 102.95, altímetro 1019. Táxi até o ponto de espera, 6219. Táxi até o ponto de espera, só chama a torre 102.95. Correto. Só copiou a Azul 2783? Apenas muitos claros. Por gentileza, o POB autonomia? 4.49, 3:30. Azul 2783, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Índia. Signer, coisa da Bianca à frente. O ponto de espera chama a torre, 102.95, altímetro no 0.19. 7 vai seguir o Avianca, chama a torre, 102.95. Alô, 865, pronto, cópia. Copio no 865. No 865, autorizado Brasília, nível de voo 360, decola da pista no 0, primeira curva direita, prefira sair da rota, transição elefa, onde intercepta a rota Pesulu 17. O nível informado 360, transponder 5522, controle e opera em 120, décima 80, ou no 865. 522, transponder? Afirmo. Autorizado Brasília 360, perfilou no 7, decola da terra, perfil da árvore elefa com curva direita. 5522 transponder, 1208 é o controle, 1865 está na 4 para pushback para mim. Ciente, gol no 865, portão 04, aguarda. 4. Doutor Xan, 29, ponto 0 da 104. 2-1-1, muito bom dia, Lima, mantenha no 0. Lima, deu no 0, 2-1-1. Principal, é isso? Positivo, sim. Gente, aguarda instruções, Alfa Yankee Serra. Alfa Yankee Serra, aguardando. 208, bom dia, 09-3. Controle... Controle Salvador, Gol no 093. Gol no 093, contato radar na decolagem, subir e manter a nível de voo 360 via saída árvore. Vai subir 360 via árvore, no 093. 1-1-1-1-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- 6225, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Índia. No ponto de espera chama a torre 108.95, altímetro 1019. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 10, quando lá a torre 108.95, em redal 1019, a chave está perdida. Solo Salvador 27.10 da Azul. 2710 da Azul, solo. Coordenação, equipe de solo aqui, solicita acionar na posição. Gente, reporte pro táxi, o 2710, coordenação, equipe de solo. A gente vai acionar na posição e reportará para o posto de táxi, o Azul 2710. O 1963, ready to copy. Clear, go ahead, 1963. 1963, clear de Galeão. Flight level 360, take off from runway 10, right turn, dial departure, later transition, after later, direct Irumi position. India Romeo Uniform Mike India. When you will intercept runway upper November 8657, correct? 857. Scott code 5515 and frequency 120.80, go 1963. From Jago 1963, you are clear, come back when you're ready to taxi. Welcome back for ready to taxi, go 1965. 1865, solo. 1865, prazer. Coordenação solo após a reboisa da Bianca que passa agora a cauda da sua aeronave. Após o tráfego, inicia e reporta o táxi. Está iniciando no 865, coordenação com o equipe solo. Portão 04, confirma, não é isso? Confirmo. Sete. 0 grau, 79. Tendo em decolagem, azul 2, 783. Já tem 3 mil pés. É 3 mil pés, o gol 649. Azul 4958, viu utilizado desse da 4 mil pés, ajustado 1099. 3 mil pés, 1099, 4958. O passarelo no lock, eles vão com a pista. Passarelo 2229, complexo com a torre, 1-1-8-1-9-5. 7-18-9-5, obrigado, bom dia. Chama para ingresso no pátio principal, aguardando minha autorização para ingresso no pátio principal. Alfa e Yankee Terra. Alfa e Yankee Terra, iniciando reboque, chamará na saída do pátio 3. Coming for bad weather. Yes, good morning, so position Mota. Mazar, bom dia, passarelo 2229. Passarelo 2229, muito bom dia, estou em contato visual, sem livre pouso, pista na zero. Vento 950 graus com 79. Livre pouso, passarelo. Passarelo, the fly heading now, Mota, and contact Recife. Frequency 125.1. Ok, continue then heading to Mosba and with the receiver 125.1, Europa 086. Sorry, bye-bye. Controle Salvador, bom dia, Azul 2783. Azul 2783, contato na decolagem, submantenha nível de voo 1080 via saída ABO. 1080, tá lembra da restrição de... 1-1-0, 15 milhas? Afirmativo, Azul 2783. Certo, Azul 2783 subindo 1-1-8-0, conforme saída do Azul 273. Pode ser 2000, tá autorizado, igual 649? 649, afirmativo, livre LS, que foi da pista 10, reporte no curso localizador. Reportará o 649. Azul 4958, sob vetoração, curva esquerda na proa 035, limitado pelo curso localizador. esquerda 035 e o curso é o limite é o localizador. Alfa Romeo, até Romeo Golf. Prossiga. Se autorizado, cruza o aeródromo, vai agora sobrevoa a boca do rio. 3h40. Boa noite, 65, autorizado, táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Índia. No ponto de espera, torre 198, decimal 95, altímetro 1019. Com 1019, direita Índia, vai chamar a torre 2.95. Boa noite, 65, limite, o seu limite é o ponto de espera. O 1963 clear tax until holding point runway 10 via taxiway India. At the home point maintain position contact tower 118.95 altitude 1019. Front zero 1963 clear contact until holding point of runway 10.09 O Golf está condicionado. Após a passagem do ATR na cabeceira 1-0, o senhor cruza o eixo da 1-0-2-8 prosseguindo o farol de Itapuã. Tá visual já com a aeronave, após a passagem da mesma, vai cruzar na 1-0 para o farol de Itapuã, da Roma Golf. Check-in, está pronto, a ponte interceptando. 2.000 pés, VDLS, 4958. Canal 6225, a linha e mantém pista 1-0. Prepara para o decolagem imediato, assim que autorizado. 6225. Utilizado o 649. 1-649, complete chamada de procedimento, Samitor 1-8-1995. 2-9-5-1-6-4-9, certo. Livre quando no farol, chama controle, eu tenho uma golfe. Passagem do 2229, no solo aos 48, livre à direita, 121, decimal 9. À direita, 219, tá com certeza. Torre Salvador, bom dia, gol 649, sinal estabilizado visual, baixa travada. Gol 1649, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Informa o Airbus 318, Chanel alinhando para decolagem imediata. Aguarda ali, eu vou me aguardar. O Chanel 6225, tem livre decolagem da 1-0, vento 1-5-0 graus com 8-9. Livre decolagem da 1-0, 1-6-2-5. Passaria 2229, táxi de alfa, aquilo para o passo 3, quando lá tem o sinalizador. Corrigindo, passageiro 2219, táxi Alfa, reportando o táxi Juliette. Passageiro Juliette, passageiro. Céu Romeu Golf, mantém a sobre-regra de voo visual. Para o corrigindo, via Axé, confirma intenções. Roma Golf está no farol de Itapuã, se autorizando, mantém o litoral, 500 pés para sobrevoo barra. Alfa, ingressando para a base principal até a posição 01. Quem se reporte para o sobrevoo é o Romeu Golf. Reportará local do sobrevoo, até Roma Golf. Alfa, ingressando, mantendo a posição. Passeio 2219, o táxi seria via Alfa. Tem controle do 180, está presente? Temos. Vamos fazer agora. Chanel 6225, decolou 50, controle 1208. Controle 1208, 6225. Olhão 649, tem livre pouso, pista no 0, vento 1150 graus, 89. É livre pouso no 10, gol 649. O Chanel 6225, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 380 via saída Arbor. Nível de voo 380 via saída Arbor, o Chanel 6225. Salvador Azul 4958, estabilizado o localizador, visão com o campo. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso 4958. 4958. Torre Salvador, muito bom dia, 1865, no ponto de espera da linha, pronto. 1865, muito bom dia, mantenha o ponto de espera e aguarde. Xanel 6225, autorizado voar na proa de Elefa. Autorizado, está presente proa de Elefa, 16225. Remoto no 2, por favor. Salve Salvador, bom dia, está carro dentro do Instagram. 49 no solo, ao 51, no livro direito, ao 121, no 9. Direito, vai tomar. Gente, o óbito é cargo 6570. Ainda não recebi seu plano, aguarde mais alguns instantes. Seria 1020 Zulu, o LBD. Afirmo. Gente, aguarde o 6570 da APCA. Solo, Salvador, bom dia, gol no 649, livrou a nossa escuta. Gol no 649, bom dia, táxi de Alfa, é por cento do táxi 6 Juliette. Via Alfa, chama a sua Juliette. Alfa em que é autorizado, reboca até o portão 01, agilizando, à medida do possível. Solo, Marques, parte até o portão 01. Da carga 6570, apenas confirmando o destino a Recife. Afirmativo. Gente. Solo Mark X-Ray Lima. Mike X-Ray Lima, solo Salvador. Mark X-Ray Lima, estacionado na remota 14 do pátio 1, solicitando autorização de reboque até o gate 9. Mike X Lima sente da intenção, reboque da posição remota 1-4 do pátio 1 para o gate 09. Mantenha a posição, aguardando instruções. Afirmo, mantenha a posição. Passagem de aeronave 1-865, está livre alinhar. E 49 mantém a posição antes do táxi 6 Juliette. Passo da Juliette. Gente, mantém a posição. Baterá. Pode tráfego na curtida na linha até a impressora dela. Mike X-Ray Lima, autorizado reboque da remota 1-4 até o gate 09, agilizando o máximo possível. Autorizado o reboque, Mike C. Lima, agilizando o reboque. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Solo Salvador. A intenção é ser a novembro, Mike Juliette. No solo 54, livre à direita, 121, decimal 9. É, com 219. Tu? Vamos 140 é o final ou o nível inicial? Recebi o plano Yankee. Gente, aguarde. 140 é o inicial. Gente, papai Romeu, Romeu, Romeu Golf, aguarde. Voo no 649, atentando o reboque da Azul, finalizando o portão 01, autorizado, Juliette, 04, o portão, voo no 649. Autorizado, Juliette, para o 04, 649. Salvador Azul 4958, né, bom dia. Azul 4958, autorizado, táxi, via Alfa, Juliette, portão, corrigindo, pátio 3, quando lá tem o sinalizador. só confirmando. Alfa Kilo Pad 3? Afirmo. Alfa Kilo para o Pad 3. No Pad 3, atento ao sinalizador azul 4958. Então, Alfa Kilo Pad 3. Cara, 4958. Romeu Golf, confirme o Pati, a pista que intenciona decolar. Papo 4-0, Saga, fala da pessoa. Pronto, cópia. Romeu Golf, autorizado CA November, Mike Juliet, nível de voo 140, plano é Yankee. Após 100 milhas de Salvador, cancela e prossegue visual. Decola da 1-7, primeira curva direita, perdida saída Rabó, após direto, destino. 5554 é o transponder, o controle em 120.80, papá, triplo Romeu Golf. Aqui no exato, cotejamento correto, por gentileza, o PLB, a autonomia. 3 horas e 30. Gente, papá triplo Romeu Golf, tenha um excelente voo. Agora torre, 108.95 para o seu acionamento e decolagem. Como Salvador, muito bom dia, Federal 9972, pronto, cópia, Petrolina 2800. Federal 9972, ciente, eu tenho 340 já aprovado, é o número 2 para cópia, aguarda. Aguarda, aceito o 340. Fábio Chicago 6570, pronto, cópia. Fábio Chicago 6570, autorizado Recife, livre voo 350. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, perfeita saída Fuca, Jamo, Aracaju. Onde intercepta a rota Upper Zulu 17. Transponder o 5576 e o controle em 120.80, abre a cargo 6570. Abre 5570, fazer a 3570, Recife. E agora curva esquerda, Fuca, Jamo, Aracaju. Interceptar Zulu 17. 5576, transponder 1208, controle 7. Confirme apenas o transponder copiado? 5576. Protejamento correto, posição no Pad 3, reporte quando pronto para acionamento e pushback, ACKR 6570. Reporte Leão. Federal 9972, pronto, cópia. Pronto para cópia. Federal 9972, autorizado, Petrolina, nível de voo 340, a rota Upper Zulu 20, decolada pista 1-0, primeira curva esquerda, o perfil da saída Momo, transição Nenim. Transponder o 5512 e o controle opera em 120.80, Federal 9972. Federal 9972, está autorizado Petrolina, nível 340, via até Zulu 20. Decola 10 com curva à esquerda no perfil da Momo Transonim. 5512 é o transponder, 120.8 é a frequência do controle Salvador, Federal 9972, pronto para o pushback somente. Federal 9972, cotejamento correto, Pato 3, coordena equipe de solo, inicia reporte táxi. Reportará para o táxi, Federal 9972. Mike X-Way Lima, ciente de o reboque finalizado no portão 09. Mike X-Way Lima, um bom dia, grato. Alfa Yankee, ciente do reboque finalizado no portão 01. Reboque na posição 01, grata, bom dia. X3, Avonet 5, 9, approach 120.8. 120.8, 1963, thank you, have a nice day. Solo, Cardinal 07. 07, sou em contato visual, prossegue litoral sul, quando o farol está com controle 1208. Samara 1208, obrigado, sir. Bom dia, o Romeu Golf, bom dia. Caracionamento, Paracai. Caracionamento é o critério, me chama quando pronto para o taco, Romeu Golf. Romeu Golf. good morning, Ruby 661. Salvador clearance, good morning, Ruby 661. Aguarde o número 2 nesse pátio. Número 2, Salvador. Para o taxi federal 997202, 4 horas e 20, alterna Recife. Confirmo pelo bem, o Alto Chicago, corrigindo o federal. 02. 02 a bordo, Maceió 420, é isso? Isso. Federal 9972, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera chama a torre, 102.95, o altímetro 1020. 120, livre táxi, ponte espera da 10, 1895 a torre, federal 9972. Obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador ground, good morning, Ruby 661. Paulo, bom dia. É o RI9811, autorização de tráfego, frente da Fox 370 nível. Confirma a matrícula? 9891. Gente, Rio 9891, número 2 para Copa, formação em curso é Foxtrot, aguardo 390 Fortaleza. Aguardando. Ok, Romeo Bravo Yankee 661, can you confirm the call sign? Yes sir, that checks Romeo Bravo Yankee 661. Is clearance available on 121.1? Confirme novamente o local de sobrevoo. Recebido agora, vai se dirigir à Estrada do Coco. Vai estar para a rotatória da presente, Mike Filete Rondeu. Presente, Mike Filete Rondeu. Contact IS Room, please. Romeo Bravian 661. Recife em 128.8. Recife 288, 980. Certo. O APSA, aeronave aí, prefixo americano, está perguntando como é que faz para ligar, para chamar IS. Ok, Romeo Bravo Yankee 661, wait a minute, please. Da 3517, da frente, informação Foxtrot, Brasília 360, por favor. 3517, Brasília, aguarda. Aguarda. Salvador Rio 497. Para autorização. 5973, tudo da sua Recife. Precisão. Sede Rico 5973, Recife 330, nível número 3 para cópia. É, Ruby 661, go ahead, sir. Standing by. Meu Golf ali mantenho da 7. 9972 decolou 05, controle 120.8. 208, obrigado. Qual será o 9972? Será o 9972, contato radar, motor nível 340, perfil bom. Bata o número 4 para cópia. 3, 6, 4, 6, 6. Momo, papá, Hotel Delta. Ruby 661, ready to copy? Ruby 661, go ahead. Thank you, Hansel, Delta 125.11.0963, thank you, have a nice day. Sir, 3204-1349. Mike, Filete Romeo. 6, Magnet Romeu, chame agora a torre em 19895. 19895 da presente, Magnet Romeu. 0, decola da pista no 0. Primeira curva esquerda, perfil da saída Momo, transição Nenim. Onde, corrigindo, Momo, transição de Lube, onde intercepta a aerovia Upper Whisk 50 até Mossoró. O transbordo é 5566 e o controle opera em 120.80, Rio 98.9. 98.1, autorizado 390, subida Momo de Lube, uniforme Whisk 50 até Mossoró. 5566, o transbordo é 120.8, o controle. Figueiras confirmando transição de Lube. Transição de Lube, obrigado. Rio 98 no Uno, fase 3, após quando pronto, fracionamento e pushback. Passará. Muito obrigado, senhorita. Ótimo. Rio 357 autorizado Brasília, nível de voo 360. Decola da pista no 0, primeira curva à direita. Desfira a saída Arbor, transição Elefa, onde intercepta a rota Pesulu no 7. 5573 é o transponder e o controle em 120.80, da 3517. Autorizado conforme Brasília, 360, decola no 0, curva direita após, o perfil da saída Arbor é Lefa, Amper Zulu 17, aciona 5573, 1208 é o da 3517. Cotejamento correto, 03 é o portão, reporte quando pronto, fracionamento pushback, da 3517. Reportaremos, da 3517. 208, obrigado. Chama até o despacho, como é, Papá Romeu, Romeu Megoso, 602-140. Cópia? Cópia, senhor. Rio 5973, Salvador Recife, autorizado em voo 330, decolada pista 10, primeira curva esquerda. Perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta a aerovia Pesulu no 7. 5567 é o transponder, o controle em 120.80, o Rio 5973. Autorizado Recife, nível 330, carteira 120, com curva esquerda, Puca Azul, interceptado pelo 17, controle saída 120.80, transponder 5567, Rio 5973. Rio 5973 apenas confirmando a saída é Puca Jamo após Caju. Puca Jamo Caju. Ah, 6570 para o táxi. Rio 5973, cotejamento correto, 43 é após quando pronto, fracionamento e pushback. Apsa cargo 6570, por gentileza os dados do táxi. Alterna Salvador com 2 a bordo e autonomia de 2,50. Gente, Asta Cargo 6570, autorizando o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Índia. O ponto de espera chama Torre, 1 no 8, 95, altímetro 1020. Estado no 020, 295, ponto de espera da 10, 06570. Com Serra 90, Mike Gillette. Is 28277. Roger, please direct to Serra Nova, Mike Juliette. Now direct to destination, thank you. Fortaleza, livre voo 390, decola da pista 17, primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo, transição Fruti. Transponde ao 5001, controle 120.80. Em Fruti, intercepta aerovia Upper Zulu 19, Papão Romeu, Papá Hotel Delta. Fortaleza autorizado 390, volta da 1, correto, Pátio da Bata, já tem informação de POB e autonomia? Não, meu corpo na Bata, a autonomia já tem 4 horas. Gente, Papão Meu, Papão Hotel Delta, 208.95 para acionamento e táxi. Obrigado. Oi, bom dia, Alta Carlos, minha 570.0. Bom Bom dia, Alpha Cargo 6570, ali mantém pista no zero. Ali mantém pista no zero, Alpha Cargo 6570. Alfa Romeo, mantenha o setor norte, por gentileza, tem uma aeronave para decolagem. Setor norte, Mike Filete Romeo. Aprontado. 6570, informa o Robson 44, setor norte, não interfere com a sua decolagem. Tem livre decolagem em pista 10, da altura 50 graus, 89. Tem livre Go ahead. Está autorizado para seguir direto para Indymar, aguarde para a Cima Torre, eu termo meu bolso. Parking gate 10 for Ruby 661. Okay, Sandy 10. Gate 10. É 570, decolou Zona 3, controle na 208. 208, bom dia. Bom dia. Cargo 6570, cruzando 2800. Cargo 6570, contato radar, vou para o nível 350, sai da FUCA. 350, desceu da FUCA, 6570. Copy? Yes sir, go ahead. Ruby 661, clear Mike Romeo, Oscar Charlie, flight level 380. Take off from runway 10, left turn, Momo de Patry, Nizza transition, November, India, Delta, Sierra, Alpha transition. When you will intercept array up Zulu 9. Scott 5024 in frequency 120.80, Ruby 661. Termas 2, bom dia, sua identificação autorizada, chegada Mari, desça para o nível 050. Para a de Pato, bom 092. Confirme matrícula. Papa Tango Novembro, parte 3, autorização para teste de motor ou embaixamento. Gente, coordena infra-aero para esse tipo de teste. Ok, valeu. 981 para o custo de estacionamento. Ruby 661. Yes sir, Ruby 661 cleared Mike Romeo, Oscar Charlie, flight level 380, runway 10, left turn for NHTSA, Upper Zulu 9, squawk 5024, departure 120.8. Yes, correct to departing. After departing, left turn, Momo departing. Mike Oscar departing, NHTSA transition. Okay, understand the left turn, Momo departure for the NHTSA transition. Affirm, standing 1-0, read back is correct, reporting when you're ready to perform pushback and setup. Okay, we are ready for push now, Ruby 661. Coming back when you're ready to taxi. Okay, clear to push and we'll call you back for taxi, Ruby 661. Hotel Papa Romeo, Hotel Romeo Golf. Hotel Romeo Golf prossegue em RIMAR, reporte na curta final da RIMAR. O vento no aeródromo é de 140 graus, 99. Reportará na final da RIMAR, Hotel Romeo Golf. Zulu 2710 na escuta do solo. Autoriza Aracaju pro Alça 6570. Alça 6570, chame o centro Recife na frequência 126.85. Boa. Paulo Salvador, bom dia, voo no 759. Até RIMAR. Pode estar no solo controlado, até RIMAR. 2, desça para 2.000 pés, 2.000.020, autorizado a sinal ILS, no passo estabilizado. Para 2.000, ajustado 1.020, o voo 092, pode estar estabilizado. Disposição, Mike Filete Romeu. Tente. Romeu Golf, contact Mall Recife Center, frequency 128.8. Como tomador Oscar 3517 para o táxi, 176 o POB, 3 horas e 20 autonomia, Ribeirão Preto. Oscar 3517, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera pronto, 208.95, altímetro 1020. Cruzeiro táxi até o ponto de espera 10, quando lá, chama a torre 295 e 20, o ajuste de um 3517. Alô, Salvador, bom dia, passaria 2223, da Golf. Passaria 2223, Golf confere, aguarde cópia Número 2. Rio 9811 para o táxi, são 4 a bordo. Autonomia de 3 horas alternando Teresina. Jack Wind já ser autorizado, Mike, já de momento. Gente, seu presidente pode prosseguir, só atenta ao Robson 44 no Través da RMA. Reporte quando já cruzar o Través da RMA. Reportará a Mike Led Romeu. Até o meu Golf, tá? No mais controlado. Gente, no Salas 2, até a próxima, Golf. Boa. 20, corrigindo. 1020. 1020. 20, muito obrigado. É autorizado o táxi, Índia, ponto de espera. Pronto, 1043. Sincrono 7. 5-7. Autorizado alinhar e decolar 1-0. Vento no quadro 0 graus 8-9. Autorizado alinhamento e decolagem de 1-0. Tantra 5-7. Acionamento a critério, chama para o táxi. Imote vai interceptar a rota para o Zulu 1-0. 5-0 no 7 é o transponder, o controle opera em 1-8 decimal, corrigindo, o controle opera em 1-120 decimal 8-0, controle a torre 108 decimal 95. 759, conteúdo que está autorizado 360, Guarulhos, Pontão, Flávio Volta, Zulu 10, decolador no 0, curva à direita, Dael, Lenda, Mótima. Transponder 5-0 no 7, controle 1-20 decimal 8. Protegimento correto, 62 é o portão, reporte quando pronto para acionamento do pushback, o gol no 759. Agora aí. And ground control, Ruby 661, ready for taxi. Ruby 661, clear taxi until one point, runway 10, via main apron and taxiway, India. At the home point, contact tower 118.95, altimeter 1020. Okay, the holding point, runway 10, via the ramp and India, Ruby 661. Solo, El Cidral 9970, tem a autorização para ter isso na 340. Assim, o 1 minuto 4 é o número 29970, Federal. Escutar. Fazer 2223.4, hein? Fazer 2223 autorizado. Vitória da Conquista, nível de voo 180, decolada pista no 0, primeira curva à direita, perfil da saída direto, corrigindo, perfil de saída arbor, transição elefa. Após elefa, direto ao piló, após o piló, direto Vitória da Conquista. 5-0 no 4, transponda o controle em 1-20, decimal 8-0, passarei dos 2-2-3. 2-0, conquista, pilar aprovado, pistão 0 com curva direita, arrobo, elétrico, após o pilar, após direto, transponda 5-0 no 4, contato 208-2223. Protegimento correto, posição remota 1-2, passarei 2-2-2-3, depois quando pronto, pressionamento, pushback. Isso, tá, pistão. Cidral 9970, pronto, cópia. Sempre. Cidral 9970, Teresina, autorizado, nível de voo 340, decola da pista no 0, primeira curva esquerda, perfil da saída Pomo, transição Nenim, onde intercepta a rota Upper Zulu 20. 50 no 3, eu transpondo o controle 120, decimal 80, Cidral 9970. Negativo, Cidral 9970, foi autorizado então para Teresina, nível 340, decola da décima curva esquerda, após Pomo Nenim. Vai interceptar a Presulo 20-50 no 3, corte transponder, controle 1208, vai reportar para puxa a zona, Federal. Gente, só confirmando a transição Enem, transição Nenim. Nenim. 9970 Federal, bate o 3 e após quando pronto, fracionamento pushback. Salvador, bom dia, Fosfera 2550. 02550, bom dia, acione identificação. Autorizada a chegada Mari, desce para o nível 050. 35, autorizado até o 050, contrário 2550. Good morning, Ruby 661, be holding short, runway 10. Ruby 661, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Ruby 661. Turno 1, decolar 6-6, controle 1-2-0, decimal 8. De 8-1, controle 1-2-0, decimal 8. 0-8-7-9-8-1, reporta pássaros no primeiro terça pista. Gente, obrigado. Na torre, em 1-9-8-9-5. 1-9-8-9-5, obrigado. Motor Rio 9-8-1-1, cruza 3.500. 9-8-9, contato radar, motor nível 390, saída MOMA. 390 MOMA, só 9-8-1-1. Ruby 661. Salvador, muito bom dia, este é o Gol 1092, estabilizou a ILS, está 1-0, tem mais chegada. 1092, bom dia, continue a aproximação, fazendo a introdução de pouso. O Flávio Boeing 767, iniciando a rolagem. Entendi, aguardando, Gol 092. Geral 9970, Patrícia, com a equipe do solo, com a equipe do solo e a ponta para o táxi. Bom dia, papá, Romeu, papá, Romeu, livre pouso 1-0, vento 1-5-0 graus, 9-9. Livre pouso 1-0, 5-0 com 9, voo 0-9-2. Falta o Delta, livre da intersecção, reporte para ingresso na 1-7. Ok, livre da intersecção, reportada para ingresso. Estamos próximos aqui, para ingresso. X1, radar, contact, climb to flight level 3, 80 on the moment departure. Ok, climb to flight level 380 on the departure, Ruby 661. A parte Delta próxima à intersecção da 1-7, pronto para ingresso. Ali mantém 1-7, papá, hotel Delta. Ali mantém 1-7, papá, hotel Delta. O 981 vai na altura de Cogburn. 981 conforme a altura de Cogburn. Nativo Cogburn, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, após dilúvio. Positivo, Cogburn após dilúvio, 981. 3. Pronto, cópia. Eu tenho o Gilete Serra Salvador Manati, decola da pista 97, primeira curva à direita, perfil da saída, perfil do corredor Axeme, o PES, aciona no transponder 0125 e o controle opera em 120.80, a torre opera em 108.95, Papa Romeu, hotel Gilete Serra. Papa Romeo 3, ele tem a mensagem muito baixa, ok? Faça um check rádio e quando pronto chama a torre, 185 para acionamento e táxi. Poxa, pega acionamento no 62, eu vou no 759. Paulo, bom dia, gol 1092, livrando a sexta. Paulo, gol no 759, no 62, puxa acionamento. 1092, táxi via Alfa, ponte de táxi aí, Juliette. Alfa, corta lento, táxi via. Confirma lá, me chamou para acionamento pushback. Paulo, 759. Vou no 759-06, portão inicia, boa táxi. Autorizado, chamarei no 759. Autorizado, nome ao pé, direto do destino, código 07, confirma apenas o nome do local, do destino. Tá fora disso, tá fora disso, tudo bem. Vicente, código 07, reporte livrando a CTR. Sétimo zero. Nome mesmo, 1-2685. Sétima Grampon, 2685, 98, vamos embora. Patrulha Salvador, bom dia, Papa Romeo, Papa Hotel Delta, decolado na sua escuta. Papa Romeo, Papa Hotel Delta, bom dia, contato radar, vou para o nível 390, fecha o mundo. Subindo ao 390 no perfil da Momo, Papá, Hotel Delta. Escuta o 2710. A autorização permanece a mesma. É, há necessidade de pagar uma nova cópia? Negativo, só o transponde 0260. 0260, permanece o transponder. Grato, reportará para puxa acionamento. Paulo Salvador, bom dia, gol na 649, informação, gol de cópia, Porto Seguro. Volume 649, Porto Seguro, informação, impulso é a GUF, aguarde cópia. Aguarde seria saída. SPA Tanguaçu, código transponder 5006, prossiga em condições de usuário, está autorizada a prova rotatória, reposta de unidade descida. Volume 970, reposta para ingresso no pátio principal. Parar para o ingresso no pátio, será o 970. 1092 autorizado, ingresso Juliette, portão 05. Juliette para o 05, voo 0092. Voo no 1049, pronto, cópia. Pronto. No 1049 autorizado, porto seguro, nível de voo 360, decolou da pista 10, primeira curva direita, descida saída da El, Leda, após a Leda, Bidev. Onde intercepta a rota prevista 50. Transponda o 5030, controle 120, décimo 80, gol no 649. Copiou o controle. Controle 12080. Autorizado nível 360, Porto Seguro. A rota conforme o plano, decola 10 com curva direita, saída da El, transição em Leda, intercepta a prevista 50. Após o BDEV 5030, código 208, controle 649. Não consegui copiar o transponder, copiada. 5030. Correto, portão 04, reposto quando pronto, pressionamento pushback, gol no 649. Vamos, já estamos prontos. Gente, aguarda. Aguardando 4. Para o táxi 1759, 192 a bordo, 415, alterna, confirma. 274, Gorgino, gol no 759, 415, confins, confirma o PLB? 192. Gente, aguarda para o táxi, gol no 759. Ingresso no FAT, será o 99.